A Sura do Tremor. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Quando a terra for tremida por seu tremor, e a terra fizer sair seus pesos, e o ser humano disser, o que há com ela? Nesse dia, ela contará suas notícias. Conforme seu Senhor lhe inspirou. Nesse dia, os humanos comparecerão separadamente para os fazerem ver suas obras. Então, quem houver feito um peso de átomo de bem, o verá. E quem houver feito um peso de átomo de mal, o verá.